voltará. Tô no caso, ele ficou apavorado. Ele ficou tão incomodado com isso que ele deixou a moeda no banco da praça. É. De repente, Antônio Carlos, a criança voltou e trouxe a moeda pra ele. É. Ele foi no mercado fazer compra e falou, vou passar essa moeda pro caixa. Aí pagou as compras e deu a moeda. Quando ele foi retirar as sacolas em casa, Antônio Carlos, a moeda tava dentro da sacola. Pela moeda perseguia ele. E ele ficando agoniado com isso, essa moeda, ele, eu vou deixar cair na calçada. Veio uma senhorinha velhinha, devolveu a moeda pra ele. E ele agoniado, essa moeda não me deixa, não é possível. Aí ele foi dar a moeda pra um ceguinho recusou, não quis pegar a moeda. O ceguinho recusou, Antônio Carlos. Ele desesperado, ele tava em Cabo Frio, ele foi pras pedras ali do Forte São Mateus. Jogou a moeda na água, Antônio Carlos. Tu acredita, Antônio Carlos? Ele foi comer um pastel. Quando ele mordeu o pastel, Antônio Carlos, adivinha que você é dentro do pastel, Antônio Carlos? A moeda? Não, não, carne. Era pastel de carne. É brincadeira. Ai, meu Deus. A portuguesa tá de férias, tá aí Elisângela Salaroli. E aí, menina, conta aí. Presta atenção. Ai, gente, deu até vontade de ir pra um bar... comer pastel de carne com Gustavo Lima. Porque ontem, sabe o que ele fez? Segunda sem lei. Eu gosto disso. A pessoa que sai à noite, segunda, terça, quarta, não fica cansado do trabalho, ainda tem... Também ele não trabalha, ele é embaixador, tipo, só canta e encanta. Tava em plena segunda-feira ontem, Antônio Carlos, jogando sinuca num bar em Goiânia, e aí você sabe. É muito bom jogar uma sinuquinha. Aí ele chega no bar... E aí todo mundo fica alvoroçado. E Zé Cana, que não fazem nada, que bebe em plena segunda-feira, estavam lá no bar, aí chamou a vizinhança toda lá em Goiânia. Olha, Gustavo Lima tá aqui. Virou show e festa lá em Goiânia. Só uma jogada de sinuca com Gustavo Lima. Ele é demais. E ele falou assim, olha, gente, eu vou surpreender em todo o Brasil. Então, pra quem tem barzinho... qualquer momento, Gustavo Lima pode chegar. Eita. E quem chega sempre com tudo é Neymar, né? É. Não foi convocado aí pras eliminatórias da Copa e tal, coisa ótima. Falou, a gente não precisa testar o craque Neymar, ele já é craque. Aí, enquanto isso, ele tá curtindo. Fez um festão pro filho Davi Lucas. Você sabe que ele tem um Batmóvel, né? Que é uma réplica do Batmóvel, que tem 8 milhões, custou 8 milhões de reais. Ele tá com muito, graças a Deus. É só no carrinho do Batman pra ele passear, só que ele não passeou. Aí ele comprou uma pecinha nova pro carro, que disse que pretende andar pelas ruas de Balneário de Camboriú. Olha. Aqui no Rio, ele disse que não vai andar, tá com medo. É isso aí, né? Ela sabe tudo. O que que ela é? A manchete da próxima fofoca. Ana Maria Braga, minha amiga, rainha da TV brasileira, mostra as coisinhas na TV. Que sabe o quê? Uma moça séria. Ah, daqui a pouco eu vou daqui te a pouco ela conta papo. O que que ela é? Mas o que que ela é? Fofoqueira. Não perca a produção. 7:09, acorda Brasil. Café reforçado. Economia todo dia é dia. Promoções de segunda e terça. Café Pilão, R$32,90. Leite em pó Fazendas do Rio, R$11,98. Cremosi 500 gramas, R$4,99. Cream Cracker Richester, R$4,99. Rosquinha Mabel, R$3,99. Biscoito F Minueto, R$1,99. Peito de frango, R$10,98. Hambúrguer Perdigão, R$13,98. Tequitos, R$17,98. Papel familiar com 16 rolos, R$13,98. Invicto ou Amacitel, 1,6 quilos, R$8,98. Rede Economia, economia é aqui. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pack todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Promoção nos supermercados Guanabara. Leite integral Italac, litro 4,47. Óleo de soja, soia 6,79. Açúcar Guarani, quilo 3,79. Mussarela processada, peça ou pedaço, quilo 26,90. Filé de frango levo envelopado, quilo 13,98. Aproveite os últimos dias da semana da limpeza Guanabara. Vai lá! Guanabara, tudo por você. O meu prédio não tem mais porteiro. Será que a portaria eletrônica é segura mesmo? E se arrombarem o portão da frente? E se entrarem no meu apartamento? Será que dá pra invadir pelas janelas? Os vizinhos vão ficar de olho. Quem vê as câmeras da rua? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia. Registrar aqui aniversário aqui dos nossos queridos ouvintes aqui, o Carlos Waldenheim, olha, de Piratininga, Niterói, aniversariando hoje, parabéns. O Adalberto Albuquerque, de Teresópolis, também está aniversariando hoje. E quem mais aqui, hein? É um outro papel também, falando do Adalberto. Adalberto está prestigiado aqui no programa, né? É isso aí. Muitos anos de vida! Aniversário dos supermercados Rio Sul tá bombando. Descontos imperdíveis que só acontecem uma vez por ano. Peito de frango, quilo 11,99. Músculo bovino, quilo 27,99. Mussarela, quilo 29,99. Arroz Sul Rio, 15,99. Café Evoluto, 26,99. Azeite Galo ou Andorinha, 17,99. Leite Tirol ou Capel, 4,49. Papel Carinho, 9,99. Sabão Titsan, 18,99. No Rio Sul tem. O futuro da administração te espera no INCAD 2025. Venha celebrar com o Conselho Regional de Administração os 60 anos da profissão. Inscreva-se gratuitamente em cra-rj.adm.br. Antônio Carlos! Olha, gente, a impotência sexual afeta cerca de 25 milhões de homens no Brasil. E um terço deles não faz nada para melhorar. E eu pergunto para você que está tendo essa dificuldade na intimidade, não está na hora de recuperar sua potência? Eu estou aqui para te mostrar um caminho. Power Pulse. Power Pulse é um suplemento potente e natural, sem contraindicações, que contém arginina, um poderoso vasodilatador que age bem onde você precisa na hora H. Ele também tem feno greco, que vai estimular a produção de testosterona. E é tudo isso numa pastilha mastigável, super discreta. Para ter ele contigo, é só ligar no 0800 787 4040 e aproveitar uma promoção incrível. 70% de desconto e uma caixa JBL, que é a melhor do mercado em som. E mais um relógio inteligente. Ligue já, 0800 787 4040. Repetindo, 0800 787 4040. Tá uma loucura total os preços aqui no Inter. Vem até quarta. Pá ou assim o músculo bovinos pedaço quilo por apenas 26,99. Filé de coxa de frango levida 1 quilo 14,99. E tem mais: arroz branco tchê 5 quilos 13,99. Azeite de oliva português extra virgem galo ou galo ancestral gourmet. Loucura total 27,98. Papel higiênico Mimo folha dupla leve 16 pague 15 14,99. Confira mais ofertas em nosso site. Querida Carla De Luca, chegada um cachorro, né? É, cachorro. Você tem gato. Quantos cachorros em casa, hein? Em casa eu tenho 4 idosos e 3 gatos. Olha, pela é, mas na minha ONG a gente está com 28 cãezinhos, inclusive idosos, deficientes e 18 gatos. Mas e como gatos. É que trata dos bichinhos? Ué, tratando, como é que trata? Com ração, com água, com amor, com medicação. Não, mas dá tudo, tudo na tua casa? Não, os outros estão na minha ONG, no espaço que a gente tem, onde a gente cuida deles, né? Tudo bem. Então, quem tiver um problema com o cachorrinho, pode levar lá pra tua ONG? Não, não pode não. Porque nós estamos lotados e ninguém ajuda. É tudo bancado por mim mesmo e por ajuda de alguns, assim, que dou uma ração e tudo. A gente ajuda, mas se a pessoa fizer um lar temporário. É isso aí. Vamos lá. Fala aí. O tempo agora no centro do Rio tá nubladinho ainda, 22 graus. Parece que hoje vai ficar meio nublado assim mesmo. A máxima vai chegar a 30 graus. Bom, do Rio pro Brasil, qual é a informação que você passa, hein? Pra quem está desempregado, tem aí quase 4 mil vagas de emprego, estágio, jovem aprendiz, só, tudo no município do Rio, no estado do Rio. A Secretaria de Trabalho e Renda está com 1.384 vagas de emprego. pelo meio do Cine. Você se inscreve pelo Cine, cinerj.com.br. Tem salários variam aí de R$3.000 a R$4.500. Tem vaga, inclusive, também para pessoas com deficiência. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda também está com 1.100 vagas de emprego abertas. Tem vaga para doméstica, açougueiro, farmacêutico, auxiliar de enfermagem e pessoas com deficiência também. Você entra no site da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Já a Prefeitura de Arraial do Cabo vai fazer um concurso. Já pensou você fazer, passar o concurso e ainda morar naquela cidade maravilhosa com as praias lindas? A Prefeitura de Arraial do Cabo publicou o edital do concurso público para preencher 303 vagas, né? Destinadas à área de educação. Os salários variam de R$ 2.098 a R$ 3.400. Uhum. As inscrições você pode fazer pelo www.iban.org.br. 12 e 19 de outubro serão as provas. E quem está procurando a garotada aí, que quer se inscrever como jovem aprendiz para trabalhar, ou estágio também está precisando, só entrar lá no site do CIEE, Centro de Integração Empresa e Escola, que tem vaga lá para jovem aprendiz e estagiário. É isso aí, falou, tá falado, né? Bota a música da Daura Gramático. E aí, Daura Gramático, desse lado aí, o sol adentrou desse lado aí, não? Não, tá nubladinho o dia e vai ficar assim, pelo jeito vai ficar. Tem ameaça até de chuva no final do dia, hoje vai ter bravo. Enfim, vai esfriar um pouco mais. Ainda tá no inverno, na verdade. É verdade. Teve verandico, vai estar no inverno. Tem uns abraços aqui, olha, pro Tiago Alves, que é um comunicador da Rádio MEC, a Glaucia Araújo, o Cirilo Reis, que te mandou um abração. Cirilo Reis! Cirilo Reis, tá lá na Rádio Nacional. Né? É, tá lá na Nacional. Alô, tá, Cirilo, ainda, aquele abraço. Tá, né, na liminar, porque o governo tá botando pra fora todo mundo acima de 75 anos, né? E o Cirilo tá já na boca de espera. É. Mas tá lá. A Cíntia Cruz também, o pessoal todo muito querido lá, viu, Antônio Carlos? E lembrando aqui que na sexta-feira, a partir das 15h, no Clube Municipal, na Tijuca, a gente está esperando todo mundo para o lançamento do livro Antônio Carlos, o Despertador do Brasil, falando da carreira, das coisas legais e também não muito legais que aconteceram ao longo da vida do Antônio Carlos. O livro está bonito, né? Muita coisa, o livro está lindo. Quem for lá comprar o livro e tudo, eu vou contar no pé do ouvido a biografia não autorizada. Isso, para quem for lá, olha só. No livro, eu conto. Olha só que tá bacana, hein? Tá, uma coisa é essa, a Carla tem vai contar os segredos não lá. Não autorizada. A não autorizada, eu vou falar pessoalmente. A não autorizada vende bem. Agora, a autorizada, a gente quer todo mundo lá, gente, para conhecer sobre o Antônio Carlos. E eu quero que você seja o repórter amador do show do Antônio Carlos, para contar tudo que tá acontecendo por aí. Entre em contato com a gente. Telefone da Tupi é este. 2, 1, 2, 5, 9, 6, 5, 0. Nosso zap zap este. 9, 80, 18, 8, 80. Zap zap Tupi. Olha quem tá aí, Naizinha Nova Pudica, daqui a pouco aí com a simpatia do dia. Qual é a simpatia que você vai ensinar hoje, Naizinha? A simpatia de hoje, Antônio Carlos, é para conseguir vender um imóvel. Boa simpatia, muito boa simpatia, né? Leiloca Neves, a frenética astróloga, agora com as previsões para os nativos de Áries, Touro e Gêmeos. Arianos, atentos. Ariano, em vez de treta, faça as pazes com a pessoa e tenha um dia produtivo. Número 40. Taurinos, é com vocês agora, né? Taurino, escolha as atitudes mais elegantes para o seu dia ser recheado de coisa boa. Número 14. E agora vez do meu signo, eu sou um geminiano. Geminianos, atenção. Geminiano, você que já gosta de negociar, tem um dia bem propício para isso. Número 38. Tá aí, Leiloca, volta já já com as previsões para os nativos de Câncer, Leão e Virgem. Aguarde, vamos acertar o relógio, não perca a condução. 7h20, acorda Brasil! Chegou o aplicativo de transporte Vai de Boa App. Oferecemos as melhores taxas, tanto para você, usuário, como para o motorista. Baixe nosso aplicativo nas plataformas digitais para Android e iOS. Baixe agora, Vai de Boa App. Vai de app, vai de boa. É o aniversário Supermarket. Vem pra festa do preço baixo. Confira. Acém bovino R$24,97. Filé ou filezinho de frango lar bandeja, o IQF R$16,97. Arroz branco tio Bruno R$13,90. Feijão preto com Brasil R$4,79. Açúcar caravelas R$3,59. Café pilão R$29,98. Óleo de soja soia ou primor R$6,79. Leite LG 1 litro R$4,47. É preço, é perto, é o aniversário Supermarket. Antônio Carlos. Família Tupi, a partir do dia 1º de setembro, a Tupi apresenta sua nova programação. O programa Francisco Barbosa também tem novo horário. Nosso encontro agora é 1 da tarde, logo depois da patrulha aqui na Tupi, com a pesquisa popular, a boa notícia, o site da Tupi, esportes, Minuto Economia, Papo com Barbosa. Ah, coisa boa! 1 da tarde, logo depois da patrulha aqui na Tupi. A partir de 1º de setembro, Tupi 90 se movimenta, reinventa. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E chegou a nova Ford Transit. A escolha inteligente para o seu negócio. Conheça as versões furgão, minibus, vidrada, chassi e elétrica. Acesse ford.com.br. Vamos entrar em contato com o nosso repórter voador, Leonardo Salles, sobrevoando o Rio no Tupi 4. Alô, Léo, como é que tá o trânsito agora, meu amigo? Vamos lá, Antônio Carlos, quem está passando agora pela Bicalho, atenção nos acessos ali pelo ML, pela estação da Leopoldina, trânsito está mais carregado rumo a Presidente Vargas. Faz uma coisa, amigão, tá vindo da Ponte Brasil, melhor seguir pela Rodrigues Alves e pelo túnel Marcelo Alencar, saindo da Tijuca, Vila Isabel, Rei Pelé, já daquele jeito, na passagem pela Radial e também na Praça da Bandeira. Pela Tijuca, Conde Bonfinha, Doc Lobo direto é a melhor alternativa, sem maiores dificuldades. A amortecedora é item de segurança, escolha Monroe e Amortecedores e dirija com mais tranquilidade. Monroe e Amortecedores, uma marca Drive. Daqui a pouco eu tô de volta. Tá falado, Antônio Carlos? Tá falado, Léo! A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Antônio Carlos. Meu médico, meu amigo, com o Dr. Luizinho. Pergunta da Marileia Rosa de Belfor Roxo. Outro dia eu simplesmente apaguei. Meu marido disse que eu parecia estar morta. Fiquei com dificuldade de falar. Fui acordando aos poucos e senti muita dor de cabeça. Eu posso ter sofrido um pequeno AVC, doutor? Marileia, você pode sim ter sofrido um pequeno AVC ou derrame, como as pessoas falam. Né? Mesmo que você não tenha sofrido, é muito preocupante. Você precisa procurar um bom neurologista, fazer uma avaliação para saber se você teve ou não um AVC, mas esses sintomas são muito preocupantes. Você precisa procurar um neurologista. Se você quer fazer uma pergunta para o Dr. Luizinho, ligue agora. O telefone da Tupi é este. 2125-9650 Tupi. E o nosso zap zap é este. 9-80-18-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88

Quatro criminosos foram presos dentro do Hospital Estadual Carlos Chagas em Marechal Hermes, depois que um deles foi baleado ao tentar roubar um policial militar na Praça Seca, zona oeste do Rio, nesta segunda-feira. Segundo a PM, os comparsas foram presos no momento em que buscava socorro para o ferido. O veículo roubado utilizado pelo grupo também foi recuperado. O caso foi registrado na delegacia de Marechal Hermes. Tiago Souza para o Tupi Notícias. Funcionários de empresa de ônibus na Zona Norte entram em greve. Rodoviários da Aviação Três Amigos estão fazendo paralisação nesta manhã por causa dos salários atrasados e falta de pagamento do ticket refeição. A garagem da empresa fica localizada em Bento Ribeiro. Os funcionários estão de braços cruzados e os coletivos parados na garagem. Linhas que não estão circulando: 712 Cascadura Irajá, 721 Cascadura Vila Cruzeiro, 355 Madureira Praça Tiradentes, 685 Irajá Sãs Penha, 638 Marechal Hermes Sãs Penha. Até o momento, a empresa não se pronunciou sobre o caso. Ciro Neves para o Tupi Notícias. A Alerj aprovou em primeira discussão o projeto de lei de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o decreto responsável por instituir a polícia, a política estadual para a prevenção e controle da neoplasia maligna. O projeto determina que a rede pública de saúde do estado desenvolva e incentive ações voltadas à detecção precoce do câncer. Além disso, a proposta estabelece critérios de prioridade para a realização dos exames. Tiroteio no Chapadão termina com morte de mulher. Celular furtado é recuperado em Bueiro após ação da equipe de conservação. Robert Renan pode estrear pelo Vasco no clássico contra o Botafogo. Estes são os assuntos mais lidos neste momento no site tupi.fm. Agora na Rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu nublado. Temperatura de 22 graus. Tupi Notícias e as últimas da hora. E segue o show do Antônio Carlos, o despertador do Brasil. Chegou o aniversário Oferta Garantida Dom, e sabe quem garante oferta? É isso mesmo, aqui é Jojo Todinho e comigo não tem enrolação, é preço no chão. Por isso pode confiar que no aniversário Oferta Garantida do Dom, o preço está lá embaixo. Aproveite porque são 23 lojas e uma certamente está pertinho de você. Tudo de bom, tá no Dom. Corre no Dom, que oferta eu garanto. Se você ama o seu carro... Agora é oficial, a Álamo Benefícios está cadastrada na SUSEP. Mais segurança, mais confiança para você e seu veículo. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Tudo isso com planos flexíveis com preço que cabe no seu bolso. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Ligue 4000-1939. Nós somos Álamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Promoção nos supermercados Guanabara. Leite integral Italac, litro 4,47. Óleo de soja, soia 6,79. Açúcar Guarani, quilo 3,79. Mussarela processada, peça ou pedaço, quilo 26,90. Filé de frango levo envelopado, quilo 13,98. Aproveite os últimos dias da semana da limpeza Guanabara. Vai lá! Atenção, servidor municipal do Rio. Você merece mais do que um plano de saúde. Você merece a Sim Saúde. Com 7 hospitais próprios e mais de 26 centros médicos em todo o Rio, além de uma rede credenciada completa, tem cuidado de verdade, onde você estiver. Tá no trabalho? Tem a Sim. Tá em casa? Tem a Sim. A Sim Saúde, o plano preferido do servidor municipal do Rio. Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia! Antônio Carlos! Minha querida Leiloca está de volta agora com as previsões para os nativos de Câncer, Leão e Virgem. Cancerianos, atentos! Canceriano, seu dia é para curtir a beleza, seja na casa, no visual, no boy magia, na girl magia, seja o que você preferir. Número 13. Você é de Leão, preste atenção, hein, ó? Leonino, você tá mais focado hoje, querendo organizar sua papelada. Mãos à obra, hein? Número 4. E agora veja os virginianos. Virgem. Virginiano, sempre existe uma solução para melhorar sua vida. A começar pela praticidade. Número 50. Tá aí, Leiloca, volta já já com as previsões para os nativos de Libra, Escorpião e Sagitário. Aguarde. Café reforçado. Pra semana começar. Economia todo dia é aqui. Promoções de segunda e terça. Café Pilão, R$32,90. Leite em pó Fazendas do Rio, R$11,98. Cremos e 500 gramas, R$4,99. Cream Cracker Chester, R$4,99. Rosquinha Mabel, R$3,99. Biscoito Efe Minueto, R$1,99. Peito de frango, R$10,98. Hambúrguer Perdigão, R$13,98. Tequitos, R$17,98. Papel familiar com 16 rolos, R$13,98. Invicto ou Amacitel, 1,6 quilos, 8,98. Rede Economia, economia é aqui. Tá com dificuldade para ler no celular ou precisa esticar o braço para enxergar? Então chegou a hora de cuidar da sua visão com as lentes multifocais Varilux XR. Desenvolvidas por inteligência artificial, elas são personalizadas e oferecem visão nítida em movimento e em todas as distâncias. Com o programa Você de Varilux, você escolhe a oferta que mais combina com você. 50% de desconto no seu primeiro par ou dois pares pelo preço de um. Não perca, fale com seu oftalmologista. Varilux, a lente multifocal número 1 do mundo. Na feirinha do Mega Box você encontra ovos brancos cartela com 30 unidades, R$16,49. Brócolis americano ou couve-flor, unidade, R$4,95. Tomate italiano ou tomate carmen, quilo, R$5,95. Mexerica Rio, quilo, R$6,95. Mamão formosa, quilo, R$5,95. Morango, 250 gramas, R$5,95. Maracujá, quilo, R$9,99. Coco verde, unidade, R$1,99. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venérico. Antônio Carlos. Olha aí, se você tem 65 anos ou mais e ainda não se aposentou, ou se você possui uma deficiência física, saiba que você tem direito a um salário mínimo por mês. É verdade. Ligue agora para o Marcelo Manhães no 0800-305-2090. Agende sua visita em uma das unidades Centro, Taquara, Jacarepaguá, Alcântara, Nilópolis, Angra dos Reis ou Campo Grande. Agora com uma nova unidade em Madureira. Assessoria Previdenciária Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Todo dia tem, todo dia tem. Aniversário dos supermercados Rio Sul tá bombando. Descontos imperdíveis que só acontecem uma vez por ano. Peito de frango, quilo R$11,99. Músculo bovino, quilo R$27,99. Mussarela, quilo R$29,99. Arroz Sul Rio, R$15,99. Café Evoluto, R$26,99. Azeite Galo ou Andorinha, R$17,99. Leite Tirol ou Capel, R$4,49. Papel Carinho, R$9,99. Sabão Tixan, R$18,99. No Rio Sul tem, tem, tem. Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia. Deste instante, em História de Cada Um, você vai ouvir a história da nossa ouvinte, de Janira Oliveira, moradora do bairro Sulacap. O desabafo de uma mulher que, por medo de sofrer com os homens, vive na solidão. Uma mulher que é fã do rei Roberto Carlos. Querido Antônio Carlos, o ser humano é muito complicado, né? Muitas vezes tem as coisas nas mãos, mas não dá valor. E aí, quando perde, aí é que sente falta, né? Eu conheci um homem maravilhoso em 2023, o João. Fiquei apaixonada de cara. Muito cordial, gentil, romântico. Mas eu não queria me envolver, só queria curtir, né? E começamos a sair sem compromisso. Curtíamos muito a vida, porém, livres, né? Até que no ano passado, o João passou a me pressionar, dizendo que não queria mais continuar do jeito que estava. Queria compromisso sério, porque tinha planos de casamento, família. Ah, Antônio Carlos, tomei um susto. Nunca passou pela minha cabeça casar ou ter filhos. E não imaginava que ele tinha esse sonho. Sempre gostei da minha liberdade, namorar quem eu quiser e na hora que eu quisesse, né? Viajar, sair com os amigos, não ter que dar satisfação a ninguém. e deixei isso claro para ele. Conclusão: decepcionado, o João disse tchau e nunca mais voltou. Recentemente recebi uma mensagem dele pelo meu Instagram dizendo que queria me rever. Meu coração disparou. Sabe aquela coisa de paixão? Eu descobri com a ausência dele que o amo, mas não admitia isso por medo de sofrer, me decepcionar mais uma vez, como sempre aconteceu, né? Cheguei à conclusão de que nada nessa vida vale a pena se não vivermos um grande amor. E tem uma canção do rei Roberto Carlos que mexe muito comigo e fala dessa coisa de termos tudo, mas não termos um amor. E que vale o céu azul. Você também pode ter a história que marcou sua vida contada aqui em As Canções do Roberto Carlos e as histórias de cada um. É só escrever para o Show do Antônio Carlos, Rádio Tupi, Rua Santa Luzia, 651, no centro do Rio, ou mandar um e-mail para showdoantoniocarlos@tupi.fm. Amanhã, mais uma carta com as canções do Roberto Carlos e as histórias de cada um. Olha, gente, na Quinta da Boa Vista, no bairro Imperial de São Cristóvão, um restaurante onde era a Capela do Imperador, em frente ao Jardim Zoológico, ao Bioparque. Olha, lá você vai saborear o melhor bacalhau do Rio de Janeiro, é verdade. Às segundas-feiras, coelho à caçadora. Terça-feira, dia de rabada com polenta. Quarta-feira, cozido. Quinta, bacalhau à Carlota Joaquina. Sexta-feira, a famosa feijoada. O bolinho de bacalhau é para comer rezando. E o melhor bacalhau do Rio você encontra lá. Leve a sua família. Restaurante da Quinta da Boa Vista. Aberto sábados, domingos e feriados. Reservas 2589-4279. 2589-4279. Imperdível. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Vamos entrar em contato com o nosso repórter voador Leonardo Salles, sobrevoando o Rio no Tupi 4. Alô, Léo, como é que tá o trânsito agora, meu amigo? Ô, Antônio Carlos, além do acidente na linha vermelha ali na saída da Washington Luiz, tem um carro enguiçado também na chegada à Maré, isso rumo a São Cristóvão, paciência nessa manhã, que tá feia a coisa. Quem tá vindo pela Brasil, movimentação mais intensa agora entre a Penha e a chegada a Manguinhos. Você que tá vindo por dentro, por Del Castilho, pela Dom Helder Câmara, e na chegada, senador Bernardo Monteiro e Benfica, quase que não sai, também vai encontrando o trânsito um pouco mais intenso nesse momento. O consumo de produtos ultraprocessados está associado a 68 mortes por dia no Brasil. Publicidade de ultraprocessados se faz mal para a saúde e deve ser regulamentada. Daqui a pouco eu tô de volta. Tá falado, Antônio? Tá Carlos? Falado, Léo! Todo dia tem. Aniversário dos supermercados Rio Sul tá bombando. Descontos imperdíveis que só acontecem uma vez por ano. Peito de frango, quilo 11,99. Músculo bovino, quilo 27,99. Mussarela, quilo 29,99. Arroz Sul Rio, 15,99. Café Evoluto, 26,99. Azeite Galo ou Andorinha, 17,99. Leite Tirol ou Capel, 4,49. Papel Carinho, 9,99. Sabão Tixan, 18,99. No Rio Sul tem. Se você ama o seu carro... Agora é oficial, a Álamo Benefícios está cadastrada na SUSEP. Mais segurança, mais confiança para você e seu veículo. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Tudo isso com planos flexíveis com preço que cabe no seu bolso. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Ligue 4000-1939. Nós somos Álamo. A gente faz melhor, a gente ama o que faz. Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia! Antônio Carlos! Minha querida Leiloca está de volta agora com as previsões para os nativos de Libra, Escorpião e Sagitário. Librianos, atentos. Libriano, conservar seu bom humor é preservar sua saúde. Lembra sempre disso, que está tudo interligado, meu amor. Número 57. Você é de Escorpião, preste atenção, hein, ó? Escorpiano, de tudo que você adora, o prazer está em primeiro lugar. Seja pelo poder, seja pela comida, seja pelo sexo, etc e tal. Número 8. E agora vem dos sagitarianos. Sagitário? Sagitariano, você deve estar com alteração de peso, ou para menos ou para mais. Só lembra que alimentação saudável é tudo na vida. Número 66. É isso aí, Leiloca. Volta já já com as previsões para os nativos de Capricórnio, Aquário e Peixes. Aguarde. Tá uma loucura total os preços aqui no Inter. Vem até quarta. Pau a 100, um músculo bovinos, pedaço quilo, por apenas R$26,99. Filezinho de frango Sassami Jaguar, 700 gramas, R$13,99. Café Pelé Extra Forte, 500 gramas, só R$23,99. E tem mais. Leite em pó integral ou instantâneo Ninho, sachê, 350 gramas, R$14,99. Site Salgado Seco, 13,15, quilo, R$34,90. Confira mais ofertas em nosso site. Você torce pelo seu clube, mas já pensou ter um clube que torce por você que tem diabetes? O Glicoleve Clube envia tudo o que você precisa para monitorar sua glicemia e te deixar seguro e tranquilo o tempo todo. A partir de R$ 36,98 por mês, você tem um clube torcendo por você e cuidando de tudo, desde os kits de tiras tradicionais até a tecnologia Bluetooth automática do Smart. Ligue 21 99 260 4020 ou acesse glicoleveclube.com.br. Portuguesa tá de férias, mas tá aí a Sala Lolli. Menina, manda um beijo aqui pro Kleber da MK Torta, está indo pro aeroporto ouvindo o show do Antônio Carlos, falando assim, ele é o melhor do Brasil. Olha, beijo pra Monique, diva, pra família toda. Vou lá comer torta no Parque Fluminense ou no Loja 15 ou é Arraial do Cabo. Mas sabe quem tá com toda? Ela vai lá, come parceria. Tudo, não paga nada. Parceria, lógico, meu amigo vai me cobrar, sai fora. E quem tem todas as parcerias do mundo? Ana Maria Braga, rainha da TV brasileira. Menino, ontem ela mostrou tudo, as coisinhas todas. Mas não é o que vocês estão pensando mudou em casa. Mudou de cenário. Mudou de cenário. Só que eu achei muito escuro, Antônio Carlos. Aquele cenário, eu gostava daquele cenário claro, cheio de comida. Mas ela tá feliz que o cenário é 360 graus, meio escuro, meio vácuo. Ela promete fazer vucu-vucu naquele estúdio novo, cenário 360 da TV Globo. Olha. Sucesso, Ana Maria Braga. É por aí. O que é que ela é? Mas o que é que ela é? Antônio Carlos. nosso querido Rubens Marques. Alô, Rubens Marques, bom dia, tudo bem, meu amigo? Bom dia, meu amigo Antônio Carlos. Bom dia. Realmente é o melhor do Brasil mesmo, tá certo. Ah, que bom. Vocês são muito gentis, né? Ô, Rubão, me diz uma coisa aí. Até tem um mensageiro aí do Tarcísio, de 61 anos, que mora em Nova Iguaçu, que trouxe um bilhete dele que diz assim: Antônio Carlos, meu pneu tá arriado depois do trabalho, só penso em dormir, passo o dia todo pensando em namorar e à noite eu durmo. Não pode ser normal. Não ter mais vontade de fazer as coisinhas, né, ó? Você tem que ter vontade, né, ó? Tem vontade. Ó, ele tinha vontade, ele só não tem a disposição. É verdade. É vontade ele tem, né? Porque na verdade ele tem que usar o power push ali pra dar o quê? Energia pra ele. Uhum. Energia, aquele desejo, aquele, sabe, aquele tesão, aquela coisa boa. Uhum. Então tá faltando isso daí. Então isso pode acontecer numa certa idade, tanto com o homem e quanto com a mulher. Agora, power pulse, você diz o seguinte: se tomar um comprimido agora, para logo mais, já vai funcionar, não? Tá, vamos entender, olha só. Vamos supor que você comprou a caixa hoje, chegou para você hoje. Você vai usar o power pulse hoje, seu corpo tem que começar a assimilar o principal ativo que tem ali. Então, depois do quarto dia, você já começa a sentir diferença. Qual é a diferença? Energia, disposição. Tem pessoas que de 4, 7 dias já começam a ter o quê? A ereção mais forte, mais duradoura. Então, depois do quarto dia, até o seu corpo assimilar. Mas para namorar, você tem que chupar uma pastilha 30 minutos antes, Antônio Carlos. Minutos antes de namorar. Para trabalhar, pode ser de manhã, normal. Porque, gente, você só vai ter ereção. Chupou a pastilha, o negócio funciona. Exatamente. Mas depois você te dá um estímulo. O que é o estímulo? A mulher te dá com baby doll. Não, claro. Não é um negócio que o cara tá afim, né? É, né? Exatamente. Até um viagem que você tomar tem que ter um estímulo. É verdade. Né? Não dá pra fazer amor também com a camisa de futebol e com a camisa do seu candidato. Né? É verdade, né? Bom, o negócio é o seguinte: Power Pulse não tem na farmácia, não tem na drogaria. Onde é que tem, Rubem? Gente, tem no 0800-787-4040. Eu tenho uma novidade pra vocês. Ah. Olha só, quem ligar agora vai ter 70% de desconto. Divide no cartão, não tem juros, não tem taxa de entrega. Vai ganhar uma linda caixa de som JBL e um kit de excepção. Só que hoje, tá? Ontem e hoje, nós estamos liberando para 100 primeiras pessoas que ligarem poder comprar no boleto bancário, Antônio Carlos. Porque às vezes a pessoa não tem o cartão, está com ele comprometido e quer usar o Power Pulse. Então nós vamos liberar para você comprar pelo boleto também. Você vai pagar a primeira parcela só em outubro. Olha, que beleza, hein? Então você vai ligar agora, tá? No 0800-787-4040 e resolve com facilidade, não é isso? Exatamente, só ligar agora que nós vamos te entregar o mais rápido possível. Valeu, Rubens, aquele abraço. Um abraço. Antônio Carlos, esporte. Isso, chama de volta, o homem que entende de esporte em nosso programa. Já falou dessa vitória do Mengão aí de 8, brincadeira, né? Vem cá, aí o Fluminense, hein, Vinícius? Fala aí, fala do Fluminense. Antônio Carlos, o Fluminense vai voltar a campo na quinta-feira, né? Para pegar o Bahia na Fonte Nova, Copa do Brasil, às 19h30. E o técnico Renato Gaúcho deve ter pela primeira vez todo o elenco à disposição, inclusive o zagueiro Thiago Silva. É isso. Valeu, aí. Antônio Carlos. Valeu. Abraço pra você e até a próxima. Aquele abraço. Promoção nos supermercados Guanabara. Kit Pantene ou Elseve, R$19,98. Sabonete Tove ou Ferro, R$2,99. Lenços Huggies com 48, R$7,99. Papel toalete folha dupla com 16, R$14,98. Downy meio litro, R$8,75. Aproveite os últimos dias da semana da limpeza Guanabara. Vai lá! Receita do dia. Alegria, alegria, todo Carlos, bom dia. Ela mora na Praia do Flamengo, é a Shirley Regli, que mora na Praia do Flamengo. Alô, Shirley, bom dia, tudo bem, Shirley? Bom dia, Antônio Carlos, que prazer falar com você. O prazer é nosso, você foi eleita a cozinheira de hoje do programa, ganha de presente um vale de compra no valor de R$200 do supermercado Guanabara. É um bom presente, né, Shirley? Muito bom. Então vamos lá, receita de hoje, Shirley. quando meu azedinho provar, você vai se deliciar. Olha, azedinho, Ricardo. Tá oferecendo, né? Pessoal interessado, lápis e papel na mão ou gravador. Vamos aos ingredientes, minha amiga. Vamos lá. Uma caixa de creme, leite condensado. Uh-huh. Uma caixa de creme de leite. Sim. Suco de 3 limões. Uh-huh. Um pacote de biscoito maisena. Só isso. Raspas de limão para decorar. Perfeito. Aí como é que faz? Aí você mistura bem todos os ingredientes, menos o biscoito, né? Sim. E aí vamos para a montagem. Uma camada de biscoito, uma do creme, até terminar. Decorar biscoito, com creme, biscoito, creme, biscoito, creme, termina com o quê? Com creme. Com creme, tá. É, aí você decora com as raspas de limão. Sim. Leva à geladeira e vamos deliciar. E aí, tá pronto? Tá pronto. O que é isso, Shirley? É um pavê mousse de limão. Ih, eu adoro. Tudo que é de limão eu gosto. Agora o pavê é bom demais, né? É muito bom. É muito, valeu, Shirley, passa aqui pra pegar seu presente, Rua Santa Luzia, 651, no centro da cidade, né? Aquele abraço, né, Naizinha? Gostou da receita, Naizinha? Muito boa receita. Não a é? Ouvinte tem que trazer pra gente provar, né, repente, Antônio Carlos? De repente ela traz, né? Vamos aguardar pra ver, né? Bom, mas vamos à simpatia de hoje, minha amiga. Vamos. A simpatia de hoje, Antônio Carlos, é pra conseguir vender um imóvel. Como é que é? Primeiro tome um banho, do pescoço para baixo, preparado com água morna, sal grosso, 3 folhas de hortelã e 1 folha de arruda e 1/2 colher de enxofre. Uhum. Em seguida, pegue a chave do imóvel, casa, loja ou apartamento e deixe durante 3 dias no sereno, mentalizando a proteção do seu santo de devoção. E assim que vender o imóvel, mande rezar uma missa de agradecimento ao santo. Fazendo com fé. Dá pé, né? É isso aí. Valeu. Naizinha, você volta amanhã em nosso programa, se Deus quiser, Naizinha. Antônio Carlos. Família Tupi. A partir do dia 1º de setembro, a Tupi apresenta sua nova programação. Tupi. Logo após o show do Antônio Carlos, começa o programa Isabelle Benito. Isso mesmo, gente. Agora tá bonito logo nas primeiras horas da manhã. Às 8 em ponto, eu espero vocês. Informação, trânsito, credibilidade, jornalismo na veia e se precisar, é dedo na cara. Agora minha companhia é mais cedo e com mais tempo no ar. Tupi. A partir de 1º de setembro, Tupi 90 se movimenta, reinventa. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia. Leiloca, tá de volta agora com as previsões para os nativos de Capricórnio, Aquário e Peixes. Capricornianos, atentos. Capricorniano, se tudo está andando devagar, lembre-se que o que importa é que você chega lá e até rimou. Número 54. Você é de aquário, preste atenção, hein? Aquariano, fique mais atento com os excessos de qualquer ordem, tá? Os tempos estão bicudos, fica a dica. Número 21. E agora a vez dos piscianos. Peixes! Pisciano, tem coisa boa também, né? Então veja as coisas em geral com um olhar mais otimista para que tudo melhore. Número 3. É isso aí. Leiloca, volta amanhã em nosso programa, se Deus quiser. Até amanhã, minha amiga. Então, até amanhã, tudo de bueno, muita paz para todos nós. Bye, bye. Bye, bye. Olha, gente, na Quinta da Boa Vista, no bairro Imperial de São Cristóvão, um restaurante onde era a Capela do Imperador, em frente ao Jardim Zoológico, ao Bioparque. Olha, lá você vai saborear o melhor bacalhau do Rio de Janeiro, é verdade. Às segundas-feiras, coelho à caçadora. Terça-feira, dia de rabada com polenta. Quarta-feira, cozido. Quinta, bacalhau à Carlota Joaquina. Sexta-feira, a famosa feijoada. O bolinho de bacalhau é para comer rezando. E o melhor bacalhau do Rio você encontra lá. Leve a sua família. Restaurante da Quinta da Boa Vista. Aberto sábados, domingos e feriados. Reservas 2589-4279. 2589-4279. Imperdível! Antônio Carlos! A Liga Independente das Escolas de Samba e a Superliga, que organiza os desfiles do grupo de acesso, podem virar patrimônio cultural e material do Rio de Janeiro. A iniciativa é do nosso querido amigo deputado Dionísio Lins, do Partido Progressista. Vamos falar sobre isso, né? Acorda, deputado Dionísio Lins! Do Antônio Carlos. Vamos acordar. Bom, e na linha telefônica nós temos aí o deputado Dionísio Lins, meu amigo Antônio Carlos, aqui na Rádio Tupi. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Como é que vai? Bom dia, Antônio Carlos. Quanta honra poder falar com você. Tudo indo bem. O prazer é meu. Eu tô querendo saber, a Liga Independente das Escolas de Samba e a Superliga, né, que organiza os desfiles do grupo de acesso, podem virar patrimônio cultural. É apenas um título para enfeitar o pavão, ou isso aí tem resultados positivos para a causa aí? Claro que sim, Antônio Carlos. É um reconhecimento do Poder Legislativo. E a gente torna essa instituição reconhecida com esse tombamento de patrimônio imaterial. Uhum. Veja só, a Liga tem 40 anos prestando relevante serviço à cultura, que é o carnaval. É verdade. Então nós estamos reconhecendo a Liga de Acesso da Intendente Magalhães, a Liga da Série Ouro e a Liga Independente, que é a Aliança. Aliás, é a principal, né? É a principal. Perfeito. É a outra luta nossa, Antônio Carlos, me permita, é que nós estamos encampando um projeto para que subam 3 escolas. Nós pedimos já ao presidente da Aliança para que autorize a Série Ouro subir em 3 escolas. E aí, a Intendente Magalhães subirá 3 escolas. E com isso, o governo estadual vai fazer o melhor aporte. Mas é só. Essa alteração vai ser só no desfile da Intendente Magalhães ou na do Sambódromo também? Não, Intendente Magalhães, Sambódromo, Série Ouro, e aí, aliás, autorizando, vai para a Liga Especial. Em 2027 teremos 15 escolas na Avenida e não mais 12. Porque o atual momento só desce uma, sobe uma. Isso não tem condições democraticamente de grandes escolas participarem da elite do samba. Perfeito. E é isso que a gente está lutando. Já pedimos ao doutor Luizinho para intervir e nos ajudar na Liga Independente lá na Liesa, para que a gente possa aprovar esse tema e esse ano que vem subirem 3 escolas, desde a Intendente até a Série Ouro, para a Liga Especial. Agora me diz uma coisa, falta muito ainda para esse projeto ser aprovado ou não? Não, nós estamos. Esse já demos entrada, vamos aprovar em regime de urgência, porque a Aliança e as ligas merecem, e o tombamento também será aprovado. Agora eu pergunto, deputado Dionísio Lins, o que o sambista está achando dessa sua iniciativa? Olha aqui, todas as escolas, inclusive a do primeiro grupo, está aplaudindo. Os sambistas, no âmbito do Rio de Janeiro, está dizendo, deputado, o sambódromo não é lugar de show, é lugar de escola de samba. É, nós queremos mais escola de samba. Quando a gente compra um convite, quando compra um camarote, é para assistir escola de samba. Então, todas as agremiações de acesso, todos os sambistas e a rede social, todas está por unanimidade, Antônio Carlos. E isso vai começar quando? Já no próximo carnaval, deputado? É isso que a gente quer. É isso que eu estou pedindo para convencer o nosso presidente da Liesa. Ah, então não tem a dúvida. Está resolvido. Então não tenha dúvida que nós vamos conseguir. Ó, conversei com o deputado Dionísio Lins. Muito obrigado pela participação aqui em nosso programa. Um bom dia, deputado. Eu que agradeço, que Deus lhes abençoe e parabéns pelo lançamento do seu livro. Estarei lá, hein? Sexta-feira, hein? O lançamento do livro, hein? Bom, chegamos ao final. Amanhã, a partir das 6 da manhã, juntinho novamente. Vem aí o show do Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Brasil! Amanhã você volta, Antônio Carlos. Amanhã eu volto. Vai começar o show positivo do rádio. Próxima estação, show de Clóvis Monteiro. 8 horas no Rio de Janeiro. 8 horas é o show do Clóvis Monteiro na Tupi. 8 horas é o show do Clóvis Monteiro na Tupi. Clóvis Monteiro é um oferecimento de Supermercados Mundial, aqui é tudo família. Tim Pré Chip é WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. A Realpax tem foco no cliente. Assine Realpax, gente cuidando de gente. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora 0800-305-2090. E OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 2626-8000. O mês da família no Mundial tem oferta para todo mundo. Sobrecoxa de frango levida, bandeja 1 kg, 9,98. Cebola branca, quilo, 1,88. Arroz tio mingote, pacote 5 kg, 17,95. Manteiga e também tablete 200 gramas, 9,98. Costela salgada, quilo, 23,80. No Mundial é tudo família. Mundial, o menor preço total. Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. No dia de hoje, não importa o que fizerem a você, importante é como você vai reagir. Bom dia, vamos sorrir. Vamos cantar. Bom dia, família. Bom dia, Brasil. Fazendo um mundo melhor. Com a graça de Deus. Até 10 horas. Tudo pela Tupi. Cantando assim. Bom dia, vamos sorrir. Vamos cantar. Bom dia, família Tupi. Bom dia, Rio. Graças a Deus. Tupi, 8 horas, 3 minutos, tá no ar o show positivo do rádio. Alegria, energia, para o nascer de um novo dia. Acorde para vencer, desperte para ser feliz. Tupi! Olha, minha gente campeã da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Em 2025, 9 décadas da emissora, da rádio mais admirada. 90 anos da Super Rádio Tupi, a maior rádio do Brasil. Tupi! Hoje é terça-feira, dia 26 de agosto. Gente, olha aqui, preste atenção no recado inicial do show positivo do rádio. Preste atenção, exagere. Sim, no dia de hoje, exagere na gratidão, nos abraços, nos sorrisos, no amor, na amizade, na generosidade, porque só se vive uma vez. Então, não economize sentimentos bons e positivos. Eu acredito em você. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Clóvis Monteiro. Acorde para vencer. Desperte para ser feliz. Com Clóvis Monteiro. No relógio da Tupi, 8 horas, 4 minutos. Diga lá, Clóvis Monteiro. É possível você criar políticas públicas para resolver problemas, gargalos. Ao invés de sentar na calçada e chorar, temos que achar maneiras criativas de achar soluções. Quer ver um exemplo? A lei que proibiu celulares nas escolas do Rio de Janeiro inspirou o Brasil inteiro e alguns países aí do mundo. E está aprovada, a lei que proibiu celulares nas escolas do Rio gera melhora no aprendizado. Alunos da rede municipal do Rio de Janeiro aprenderam 25% mais em matemática, 13% mais em língua portuguesa, isso do ano passado. É o primeiro ano fechado já com essa política pública, né, de controle de celulares nas escolas, aqui na capital do Rio de Janeiro, na rede municipal do Rio de Janeiro. O primeiro ano completo de vigência do decreto foi o ano passado, proibindo o uso de celulares em sala de aula, no recreio. E o avanço equivale, minha gente, a um bimestre adicional de aprendizagem. não é pouca coisa. E foi confirmado numa pesquisa, não foi feita pela Prefeitura do Rio, pela Secretaria de Educação, né, do Renan Ferreirinha, que teve a ideia brilhante. Não, esse acréscimo no aprendizado no Rio de Janeiro, em função dessa política pública inteligente de reduzir, de proibir celulares nas escolas, aprendizagem aumentando, escalando positivamente, foi confirmado numa pesquisa inédita da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em parceria aí sim com a nossa Secretaria de Educação. Isso prova, e eu tinha muitos assuntos para começar o programa, né? Da reunião da PM, sindicatos, empresas e ônibus, ao invés de partir para busca de solução, montar grupo, vou fazer reuniões, vamos fazer assim, assado, quando já está colocado o problema, e não é de hoje, né? Das barricadas com o uso de coletivos, impactando praticamente 2 milhões de pessoas que usam ônibus do Rio de Janeiro o ano inteiro, e diariamente de forma importante. Não, eu podia pegar o número de jovens mortos de forma violenta no Brasil, mas eu ia chover no molhado, né? Começar o programa falando dos nossos problemas, eu optei em falar em uma solução, para inspirar outras soluções, para provar que é possível, diante de um problema, você buscar uma solução criativa, inteligente e que produz resultados positivos. É o caso da lei que proibiu celulares nas escolas do Rio, gerando melhora no aprendizado dos nossos alunos, nossos filhos, nossos netos. Parabéns aos envolvidos. Especialmente, a gente tem que dar nome, né? O secretário de Educação do município do Rio de Janeiro, o Renan Ferreirinha, que foi o cara que apareceu com essa ideia e levou a cabo, trazendo, né, conquistando, colhendo esses resultados todos aí para os nossos estudantes. Tá no ar o show do Clóvis Monteiro. Hoje é terça-feira, dia 26 de agosto. Estamos caminhando a passos largos, já diria a Gilza Nunes e o Carlinhos, passos largos para o ano, agora para setembro. Setembro é o aniversário da Rádio Tupi. São 90 anos, 9 décadas de comunicação, de história. E eu andei conversando, gente, almocei ontem com o nosso diretor aqui de programação, está sendo preparado uma série de comemorações e coisas assim muito legal para compartilhar com vocês. Vocês vão relembrar vozes históricas da programação da Tupi nesses últimos 90 anos. Porque, na verdade, em setembro começam mais 90 anos de evolução, de reinvenção, de comunicação e modernismo, evolução em cima da tradição dos 90 anos da Tupi. Então, durante todos os dias em setembro, vocês vão recordar vozes, vocês vão lembrar de programas bem sucedidos e momentos emocionantes. Vai ser muito legal o mês de setembro. Aguarde, hein? Não inventa de morrer nesse setembro, pelo amor de Deus, hein? Todo mundo se cuidando, hein? Vamos cuidar da saúde aí, hein, gente? Quero todo mundo comigo em setembro. E em setembro, eu vou chegar às 10 da manhã. Vou chegar às 10 da manhã. A Isabela e Benito às 8, o Clóvis Monteiro e toda a turma aqui às 10. 10 da manhã até meio-dia, até a patrulha da cidade. Ah, Clóvis Monteiro, mas eu gosto tanto do Barbosa. E o Barbosa? O Barbosa coladinho na patrulha. 1 da tarde, começando a tarde vitoriosa, campeã da Tupi. Mas a 1 da tarde não é a boneca? O que que houve com a boneca? Não houve nada, não houve nada. O que que houve com a boneca? Não houve nada. A boneca vai entrar depois do Barbosa. O Barbosa, a boneca, a Cidinha, né? O Heleno Rotai. O Heleno parece estar fazendo até regime para a programação nova. Tá... É verdade, é verdade. Depois do Heleno tem o nosso querido Luiz Penido. Falar nisso, prepara a garganta do Penido. Já, já. Hoje, os 8 gols do Flamengo pra galera do Flamengo aqui. É a maior goleada dos pontos corridos do campeonato, a segunda maior goleada do Flamengo no Brasileirão. Teve uma quando o Zico jogava ainda, que foi hoje em cima do Fortaleza, 8-0 também, não é? Atenção, hoje, olha, não tem nada, hoje não precisa, viu, Gilson? Pode dispensar o Jean Vinês, Dona Bete, Milton Cunha, pode dispensar o Luiz Felipe Tricolor, o Heraldo Leite, o Rafael Figueiro, o Thier Leal, porque hoje, até às 10 horas, os 8 gols do Flamengo na voz do Luiz Penido. Vamos começar com o primeiro, senão não dá tempo. Segura aí, Leonardo, você é vascaíno, fica quieto, Leonardo, fica quieto, atenção, torcida do Flamengo, a goleada começou assim. Flamengo sempre eu hei de ser. penetrou, tamo é o Lino, tocou, vem com a primeira gama, botou, tirou, mandou! Seria uma goleada histórica, 8-0. Agora sim, dá uma disfarçada, Penido, segura aí, fica esperto aí. Chama o Leonardo Salles, vai. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. E Shell Rímula, o óleo lubrificante que faz o seu caminhão ir além. Mais proteção, economia e desempenho com a marca líder mundial em lubrificantes há 18 anos consecutivos. Vá mais longe com Shell Rímula. Vamos lá, Leonardo Salles. Esquece o Vasco, esquece o Botafogo, esquece o Fluminense. Hoje é dia de Flamengo, só se fala em Flamengo. É muito gol. Fica esperto aí, o nosso plantão esportivo tá ligado. Se vê se sair o nono gol, me avisa, hein, Leonardo Salles. Bom dia. Bom dia, seu Clóvis Monteiro. Segura aí, Super Família Tupi. Clóvis, motorista que tá seguindo aí pela Zona Norte. Atenção, tá na passagem pela Professor Manuel de Abreu. Tem um semáforo, não, tem um sinal de trânsito, porque a gente tá no Rio. Aqui é sinal de trânsito ali na altura da São Francisco Xavier, motorista deve redobrar a atenção. Passando pela São Francisco Xavier, movimentação está maior na chegada ao Largo da Segunda-feira. Você que está descendo ainda Marechal Rondon, atenção, observa o trânsito bem intenso na passagem ali pelo túnel Noel Rosa e na chegada à Policlínica ali Piquet Carneiro. Quem está pegando viaduto de Mangueira está indo rumo à Visconde Niterói, até que não vai perdendo tanto tempo. Você que está saindo agora pela região do Sampaio, pela Ananeri, até que também não perde tanto tempo, é uma alternativa. Está saindo da Zona Norte rumo ao centro da cidade. Vai fazer sua identidade? Comece a emissão sem sair de casa. Baixe o FRJ Digital e tem auxílio do Poupa Tempo RJ por videochamada. Já já, outras notícias do trânsito aqui na Tupi. Me disseram aqui agora que tinha um carro pegando fogo na linha vermelha, né? Da saída 6, da linha amarela, na saída 6. Depois vão dar uma olhadinha nisso aí, obrigado. 8 horas, 13 minutos do Rio de Janeiro. Pra quem tá acordando agora, pra quem tá saindo do túnel, pra quem tá chegando do outro planeta, o Flamengo meteu no Vitória. Gente, não tem como ver a gravação, mas eu avisei ontem, na abertura do programa, eu avisei, gente, logo mais, tem Flamengo e Vitória, que perderá esse nome nesse jogo, né? Porque a vitória será do Flamengo. Eu falei, tá gravado isso aí. Se vocês quiserem resgatar, tá lá. Eu falei, segundo gol da vitória esmagadora do Flamengo na Tupi. Segundo gol do Flamengo. Só o Pedro fez 3, gente. Só o Pedro fez 3 gols, né? 8. Se fosse melhor distribuir, se organizasse direitinho, daria quase um gol pro jogador ontem, né? São 11 jogadores. Se você tirar o goleiro, são 10 jogadores. 8 gols. Se dividisse, se organizasse. Mas o Flamengo é uma bagunça, né? Um faz 3, outro faz 2, o outro faz só 1. De contar o negócio. Esse é o segundo gol da maior vitória na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Né? O Vitória, eu queria saber o que eles estão contando em casa, né, gente? Deve ser chato. Como é que conta um negócio desse? Será que o discurso foi aquele? É, agora o negócio é treinar na semana, ouvir o professor para ver o que a gente pode melhorar e seguir em frente. Futebol é assim, não é? 8h15, daqui a pouquinho, terceiro gol da goleada histórica do Flamengo na Super Rádio Tupi. Agora são 8h15 no Rio de Janeiro. Atenção, atenção, Tiê Leal, paralisação de rodoviários afeta linhas e ônibus à Zona Norte. Alô, Tiê Leal. Bom dia, Clóvis Monteiro. Cerca de 600 rodoviários da aviação Três Amigos estão fazendo uma paralisação hoje pela manhã e cruzaram os braços por conta de salários atrasados e falta do pagamento do ticket refeição. Isso está afetando muito diversas linhas de ônibus. da zona norte da cidade. Essa paralisação está atingindo as linhas 315, 355, 607, 638, 685, 712, 785, 721, 783, 928 e 975. Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, que está em contato com a direção da empresa Três Amigos durante toda a madrugada, foi garantido que até quinta-feira a situação será regularizada, mas essa paralisação está afetando e muito o serviço de ônibus na zona norte da cidade. É com você, Clóvis. Muito obrigado, Tia Legal, Tia Leal. É Tia Legal, podia ser, né? Vamos trocar o nome dele, vai virar Tia Legal. Terceiro gol do Mengão, Luiz Penido, e a goleada histórica do Flamengo na Super Rádio Tupi. Caminhão para devolução de bola da grande área. Você viu na direita. Varela cruzou, boca do gol, matou, limpou a plata. Voltou a recarga. Esse Arrascaeta é irritante, gente, é irritante. É o terceiro gol do Mengão. Vem mais por aí, fica ligado na Tupi. Ah, o manto rubro-negro tá desfilando pela cidade, as crianças indo pra escola, levando na mochila o manto rubro-negro, o pessoal fazendo sinal de positivo nas redes sociais, só dá Flamengo, só dá Flamengo. Bom, daqui a pouquinho mais um gol do Flamengo na goleada de 8-0. Pra quem dormiu cedo ontem e acordou agora, foi 8-0 o jogo do Flamengo. Mas calma, por enquanto é o maior placar, porque o Flamengo vai receber o Grêmio dia 31. Então calma, que por enquanto, até o momento, é a maior goleada. 8-18 no Rio de Janeiro. Rafael Figueira, qual é o seu destaque? Bom dia, Rafa. Bom dia, olha só, é a prefeitura que moveu uma ação contra o Rio Card, né? O Rio Card disse que é a operação do cartão ainda utilizado nos transportes públicos na cidade, e nesta ação civil pública, a prefeitura acusa a empresa de descumprir direitos do consumidor e pede que os créditos dos cartões sejam devolvidos em até 5 dias após a solicitação dos clientes. Dentre essa exigência, né, tem outras também: disponibilização de banheiros e bebedouros nas unidades de atendimento, o atendimento preferencial a idosos e gestantes e também o tempo limite de espera de 15 minutos em dias úteis e de 30 minutos nos feriados. A ação foi protocolada ontem pelo município e, como informei, pede 10 milhões de reais por danos morais coletivos, isso caso a Rio Card seja condenada. Em nota, a empresa informou que o processo de resgate de crédito vem sendo realizado de forma transparente e que a devolução dos valores é feita num prazo entre 4 a 15 dias. Esse prazo, segundo a empresa, é necessário para análise dos dados e evitar possíveis fraudes. Então, para o ouvinte ligadinho aqui no show do Clóvis Monteiro, quem precisar resgatar os valores deve entrar no site www.riocardmais.com.br/papo reto. Aí sim consegue fazer a pedida da solicitação desse resgate dos valores, Clóvis. E atenção, operação e tiroteio agora na Zona Norte. Operação e tiroteio agora na Zona Norte. O jornalismo tá apurando. Já informação de agora no rádio. Operação e tiroteio agora na Zona Norte. É a Tupi informando. O Heraldo Leite, vem pra cá, um verdadeiro show de bola. É o destaque de hoje. Bom dia, o Heraldo Leite. Bom dia, Clóvis Monteiro. Flamengo dá show de bola e aplica a maior goleada da história do Brasileirão de pontos corridos. Ancelotti faz 9 mudanças na seleção em busca de novas descobertas para a seleção de seus sonhos. Daqui a pouco eu vou deixar você na cara do gol. E agora, Luiz Penido, com mais um gol da goleada histórica do Flamengo, 8-0 em cima do Vitória da Bahia. Nem sei se o Vitória conseguiu voltar para a Bahia. O pessoal fica meio sem rumo depois de uma goleada dessa. Vamos ouvir mais um gol da voz do Luiz Penido. Desce o Flamengo, ele vem pela ponta direita, muda o jogo na canhota. Tocou no Samuel Lino pro Pedro na área, pontou, atirou, guardou! Já tinha mais dois, eram três, ele faz o quarto, gol do Flamengo, segundo do Pedro, que viria a fazer mais um, não é? Isso aí, já, mais um gol do Flamengo. E atenção, a Rádio Tupi informa: tiroteio, operação. O que está acontecendo na cidade agora, Felipe Melo? Clóvis Monteiro, desde as primeiras horas da manhã, Polícia Civil e Polícia Militar nas ruas, mais uma etapa da Operação Contenção, que visa segurar o avanço do Comando Vermelho para outras comunidades. Os policiais estão, neste momento, na Serrinha, em Vila Cosmos, Juramento, Juramentinho, Fubá, Campinho, Primavera, Fé, Sereno e no Morro do 18, Clóvis. Obrigado, Felipe Melo. Daqui a pouquinho as principais notícias de hoje. Sexta-feira, alô Nova Iguaçu, sexta-feira, alô Nova Iguaçu. A empresa Marcelo Manhães, assessoria previdenciária, estará com consulta gratuita nesta próxima sexta, 29 de agosto, de 9 da manhã até 2 da tarde, no Leão de Nova Iguaçu, rua Mário José Fraga 41, Santa Eugênia, Nova Iguaçu, na Baixada. Atenção, nessa sexta, hein? Se você tem 65 anos ou mais, nunca contribuiu o suficiente para se aposentar, você tem direito a um salário mínimo por mês. Aposente-se já. Loas idoso, loas deficiente. Para mais informações, compareça nesta próxima sexta-feira, 29 de agosto, de 9 da manhã às 2 da tarde, no Leão de Nova Iguaçu, Santa Eugênia, Nova Iguaçu. Marcelo Manhães, melhor assessoria previdenciária do Rio. O atendimento é gratuito, Informações, ligue 0800-305-2090. Marcelo Manhães, melhor amigo dos aposentados. Ligue, mas diga que foi o Clóvis Monteiro da Tupi que indicou você. Ligue para o Marcelo Manhães se você quer se aposentar. 0800-305-2090. 8h23 no Rio de Janeiro. Milton Cunha da Tupi, defina em uma palavra a vitória arrasadora do Flamengo, 8-0 do Vitória ontem. Milton Cunha, bom dia. Bom dia. Pornográfica. Ah, você define numa palavra a vitória do Flamengo? Foi igual um filme pornô. É. Deu Flamengo. Em que sentido? Você quer dizer que o Vitória é... e o Flamengo... Ai. O Flamengo era o Kid Bengala. Que isso, garoto? 8h23 no relógio da Tupi. Show do Clóvis Monteiro. Oi, gente, aqui é a Anitta e eu gostaria de parabenizar a Rádio Tupi, a rádio que é muito querida no Rio e no Brasil. Um beijo. Alô, gente, aqui é o Zeca Pagodinho, passando para lembrar que em setembro o show do Clóvis Monteiro começa às 10 da manhã. Eu vou estar ouvindo. Valeu, Clóvis. A partir do dia 1º de setembro, o show do Clóvis Monteiro será às 10 da manhã. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Esse pré-velho e vem pro Tim pré-chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim pré-chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim pré-chip é o pack que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Chegou o aniversário do Dom Atacadista e sabe quem garante a oferta? É isso mesmo, aqui é Jojo Todinho e comigo não tem enrolação. É preço no chão. Arroz picô R$13,90, feijão carreteiro R$3,99, açúcar caravelas ou guarani R$3,69, condensado nativire R$4,49, café melita R$29,90, filé de frango quilo R$14,98, leite nativire R$4,49. Tudo de bom tá no Dom. A partir do dia 1º de setembro, às 10 da manhã. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. A Rádio do Rio, Super Rádio Tupi. Um oferecimento, Dom Atacadista, orgulho de ser do Rio de Janeiro. Tupi Notícias, e as últimas da hora. Tá na hora da notícia, notícia na hora certa, 8h25 no relógio da Tupi. Já, a torcida do Flamengo tá perguntando, cadê os outros gols? Vou só colocar o 4, calma, os outros 4 gols vêm já. Agora vamos chamar a rubro-negra Valéria Marques, ela vai apresentar as notícias do Tupi News. Bom dia, Valéria Marques. Bom dia, Clóvis Monteiro. Traficante é preso em Duque de Caxias. Policiais civis da delegacia de Imbarié desmantelaram uma boca de fumo e prenderam o olheiro do tráfico no bairro Rodrigues Alves, em Duque de Caxias. Um grande carregamento de drogas foi apreendido. Os entorpecentes eram guardados pelo traficante Matheus de Souza, o MT, que foi preso em flagrante após admitir que monitorava a movimentação de policiais na localidade. Foram encontrados 560 tabletes de maconha, 220 pedras de crack, 511 pinos de cocaína e mais de 20 frascos de lança-perfume. A ação faz parte de um intenso trabalho para combater a expansão do Comando Vermelho na Baixada Fluminense. Lucas Araújo, para o Tupi Notícias. Assassinos de músico no Arpoador são condenados pela justiça. A Justiça do Rio condenou Pablo Francisco da Silva e Flávio Lima de Melo pelo latrocínio, que é o roubo seguido de morte do músico Sérgio José Coutinho Stamile, conhecido como Pirata do Arpoador. O crime ocorreu em agosto de 2021 no Parque Garota de Ipanema. Pablo foi sentenciado a mais de 27 anos de prisão em regime fechado, enquanto Flávio recebeu pena de 23 anos. Os dois asfixiaram Stamile após um desentendimento e fugiram com os pertences da vítima. Sérgio Stamile frequentava o parque para meditar e era figura conhecida na região. Gabriel Ferreira para o Tupi Notícias. Para celebrar o Dia Nacional do Corretor de Imóveis, comemorado amanhã, o Conselho Regional de Corretores está promovendo uma série de homenagens aos profissionais. Hoje, data da abertura oficial do evento, ocorrerá uma série de palestras a partir das 2h40 da tarde, no Clube da Engenharia, na Avenida Rio Branco, centro do Rio, número 124, no 24º e 25º andar. Ontem foi realizada uma missa solene na Igreja do Glorioso Patriarca São José, na Avenida Presidente Antônio Carlos. Corpo de jaguar é cremado no Rio de Janeiro aos 93 anos. Eduardo critica possíveis substitutos de Bolsonaro. Querem dar ordens. João Fonseca passa mal, mas vence na estreia do US Open. Estes são os assuntos mais lidos neste momento no site tupi.fm. Agora, na rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu nublado. Temperatura de 22 graus. Tupi Notícias. E as últimas da hora. E segue o show do Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. Informação. No aniversário dou, ninguém vai pagar mais do que precisa, eu garanto. Arroz picô 13,90, feijão carreteiro 3,99, açúcar caravelas ou guarani 3,69, condensado nativiri 4,49, café melita 29,90, filé de frango quilo 14,98, leite nativiri 4,49, kit Panterion ou Elsev 19,98. Oferta garantida, é tudo de bom tá no dom. Show do Clóvis Monteiro. Está falando o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Aqui é Daniela Mercury. Alô, gente, aqui é o Zeca Pagodinho. Passando para lembrar que em setembro o show do Clóvis Monteiro começa às 10 da manhã. Eu vou estar ouvindo. Valeu, Clóvis. A partir do dia 1º de setembro, o show do Clóvis Monteiro será às 10 da manhã. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. E agora o momento do café Evoluto. Hoje aqui Nascimento, onde tem promoção do nosso café Evoluto, Jaque? Tem promoção especial do nosso café Evoluto no Preso Nick de Duque de Caxias, Clóvis. Rua José de Alvarenga, número 95. Alô, Juma, é o café Evoluto, da nossa família para sua família. Atenção, Santa Rita! Na próxima quarta-feira, 27 de agosto, tem a grande reinauguração do Vianense Santa Rita. Venha com toda a família comemorar esse momento especial. Vai ter ofertas exclusivas, muitos brindes, degustação de produtos e várias surpresas preparadas para você. O endereço você já conhece: Estrada de Adrianópolis, 2779, Santa Rita, Nova Iguaçu. Vianense Santa Rita, aqui você está em casa. Olha, gente, quem é carioca sabe que o melhor plano de saúde é ter uma vida leve. E que o Leve Saúde oferece é um plano que cabe na sua vida. É cuidado humano e tecnologia unidos em nome de uma vida melhor, para oferecer um plano de saúde acessível. Na Leve Saúde, você pode contar com uma rede ampla com clínicas, hospitais e laboratório. É prevenção sempre. Quem disse que plano de saúde de qualidade tem que pesar no seu bolso? A vida pode ser mais leve. Leve Saúde, o plano da sua vida. Acesse levesaude.com.br. Do Clóvis Monteiro é um oferecimento de Supermercados Mundial, aqui é tudo família. Tim pré chip é WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. A Realpax tem foco no cliente. Assine Realpax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800 305 2090. Mundial. 5 pãezinhos, irmão. Me ajuda, tia. Ô, meu padrinho, o peixe tá fresco? No Mundial? É tudo família. Agora deixa com o pai aqui. Sobrecoxa de frango levida, 1 quilo, 9,98. Cebola branca, quilo, 1,88. Arroz tio mingote, 5 quilos, 17,95. Manteiga e També, 200 gramas, 9,98. Costela salgada, quilo, 23,80. Mundial, o menor preço total. Família Tupi, a partir...